Salvador, Gol 1173, puxa o estacionamento, portão 10. Gol 1173, está autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportaremos para o táxi. Controle Salvador em 1-2-0, 3520. Controle Salvador, Bahia, 3520. 3520, completo radar, sou para nível de voo 190, vou ir para a posição Conde. 9-0, direto com a Anitta, 3520. Voo 1173 para o táxi, alterna Galeão, 4 horas e 10 de autonomia, 135 para o PAB. Voo 1173, livre do táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera 118 de final 95, ajuste de altímetro na 06. Ciente do ajuste, vai prosseguir até pelo pátio Índia, ingresso lá vai chamar 118.95, voo 1173. Confirme a aeronave na frequência da torre, confirme. Muito bom dia, Gol 1973, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 1-1-7-3, mantenha o ponto de espera 1-0. Ok. Dá 9725, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador. Bom dia, 9725, tá? ILS pista 1-0. Tá, 9725, avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-70 graus, 099, ajuste de altitude 1-0-6. Lime pouso na pista 10, tá, 9725. Chamando vento, tá 9725. Gol 9725, vento 1-70 graus, 099. Ok, gente, leve pouso. Gol 1-1-7-3, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, gol 1-1-7-3. Tram 9725, Solos 37, taxi Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai apontar antes da Juliette, eu tá 9725. Bom, 173, confirme por gentileza, a portadora está ficando aberta? Negativo, nós estamos escutando, parece rádio pirata, alguma coisa assim. Afirmo, pra gente aqui também. É, desde o início do táxi tá essa chiadeira e de uma frequência e uma falatória. Afirmo, solicitar em Faiaro que verificasse se alguma aeronave esqueceu a portadora aberta. Agradeço. Nada. Quando alinhar, livre decolagem, pista 1-0, vento 180 graus, 099, gol 1173. Livre decolagem, gol 1173. Chame a Caju para descida, frequência 120, decimal 3. Tá 9725, ingresso Juliette até o portão 09. Ok, ingresso Juliette para o 09725. Decolou 40, transfere controle Salvador 120, boa viagem. 208, Magião. Prossiga, Azul. Por gentileza, a prova da saída para a saída da EL, Leda, transição ótima. EL, Leda, ótima, o 427. 500, Nadal. 1173, contato radar, sua paranilha 360, direto Leda. 360, direto Leda, gol 1173. O 9725 chamou, mas não recebeu resposta. Ah, compreendi. Pra mim aqui não apareceu nada. Muito obrigada, 9725. Por nada. Azul 4217, cópia? Azul 4217. Azul 4217, 3 Campinas, nível de voo 340. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, Ampers 10, rota do plano. Transponder 5535, controle Salvador 120, decimal 8. Cruzado 340, Campinas, decolagem 10, curva direita da EL, Leda, Motiva. Rota Azul 10-0 Vias, 5-5-3-5 Transponder, 1-2-0-8, é o controle, 4-2-1-7. Azul 4-2-1-7, correto, reporte, quando pronto, pushback. Chamada pronto, 4-2-1-7. Confirme para o solo. São 60, gol 1173. Gol 1173, chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, Maria. Azul 4217 ao solo? 4217. Por gentileza, poderia fazer uma chamada em 118 decimal 95? Afirmativo, vai chamar 4217. Não confia 4217, né? Azul 4217 chamando em 118 95. Alô, 4217, negativo contato 1095. Gente, 4217, graças. Salvador, 4217 Azul, pronto para o estacionamento Gateway. Azul 4217, está autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 4217. Gol 9025, acione a identificação, desça para nível de voo 080 na proa de etapa. Salvador, 3520, contato radar 77 milhas nordeste do BR Salvador. Voe proa de Alagoinhas, descida autorizado até 4 mil pés, QNH 190 no meia. Proa de Alagoinhas, no ideal desce para 4 mil, 190 no meia. Vira pessoal de boa na proa de 4, está presente? Autorizado bom, fica 3520. Autorizado bom, obrigado. Batiu Índia, ponto espera 1, 18, decimal 95. Ajuste de altímetro na 016, azul 4217. Batiu Índia, ponto ouro, Batiu Índia, ponto espera 4217. Gol 9205, autorizadíssimo, seu 050. 050, 9205. da 3520 vai liberar o 180. Ativo, livrando 180 para 4000 pés. Eu ativo, obrigado. Controle da 3520, venha para o flagão na Flor de Pêlula, presente. 3520 é o número 2 para aproximação, ainda mantém a Flor de Pêlula. Flor de Pêlula, obrigado. Salvador, bom dia. Sam, Mike, Hotel Uniforme, posição 2, solicitando autorização de reboque para a remota 13. Salvador, bom dia, São Mike, Hotel Uniforme, posição 2, solicitando autorização de reboque para a posição remota 3. Salvador, bom dia, patrulha, para o lugar. 4217 autorizado. Alinhar e decolar 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para a remota 13, senhora. Sim, reporte no término. Ok, reportará. O voo 9205 vai pegar para a 055, 15 milhas para evitar a formação. Chegou 9205. É 3520, reduza para 9205, reautorizado descida até 2000 pés, NH1 no 096. Para 2000 no 096, após desvio, pode voar dona? Mativo. Azul 4217, decolou ao 0600, controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul. 4217, bom dia, boa trabalha. Controle Salvador, bom dia, o azul 4217, passa 2.500 mais. Azul 4217, contato radar, vou parar nível de voo 340, direto Leda. Direto Leda, o azul 2417, contato radar. Pedi receber informação de que uma aeronave vai ser adiantada em Aracaju para livrar o pátio. Você ainda tem intenção de pousar em Salvador ou prosseguir para Aracaju? Salvador. Copiado Salvador, confio. Não tem a Salvador. Gente. Padre 520, reautorizado de 72.000 pés, QNH na 096. 2000 na 096, 3520. 9207, informação Fox, está na posição 7, sua autorização a Porto Alegre, bom dia. Gol 9207, autorizado Porto Alegre, nível 360. Decola da piscina 0, primeira curva direita, saída arbórea, eleva para o Zulu 21 no rota do plano. Aciona 5547, controle de Salvador em 120, décima 8. Porto Alegre, autorizado 360, autorizado Zulu 21 na aerovia inicial, saída arbórea, eleva, decola 90, curva direita, 5547, 1208, gol 9207. 19207, correto com o atendimento, pode ir para o pushback. Thank you. Azul 4217, fazendo diretamente com Recife, frequência 1251, alterna 13395. Gente, vai coordenar com Recife, 1251, alterna 3395. 9205, completa a aproximação final, chame torre 198, decimal 95. 118? 118, decimal 95. 95, obrigado. 6520, autorizado final ILS, então estabilizado. Autorizado ILS, portal estabilizado, está 3520. Bom dia, 9205, passando em Índia Serra, baixa trabalho. Gol 9205, avistado, autorizado por Sistema 0, vento 210 graus, 02 nós, ajuste altímetro na 0 na meia. Tem livre pose, Sistema 0. Confirmando pista seca. Afirmo. Obrigado. Salvador, bom dia, Sam Mike, Hotel Uniforme, estamos na remota 13, informando o término do reboque. Quente. Alpha 9205, solo Alzuno 1, libere primeira direita, taxi via Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, Centro Juliette, respondendo a sua. 20, chame torre 118, decimal 95. 295, na 3520. Bom dia, na 3520, estabilizado LS, vai travar. 3520, avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 2, 20 graus, 03 nós, ajuste de altímetro 1-0 na meia. 1-0 na meia, livre do pouso na 10, na 3520. Nove 205, ingresso Juliette, portão 10. Portão 10, pela Juliette, ou 9205. Solo 1-4, libere direita, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, para a posição 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima, 3520. Salvador, bom dia, TAM, Mike, Hotel Golf. Estamos na remota 12, solicitando autorização de reboque para posição 2. Confirmando, é o gol 1161? Afirmativo. Gol 1161, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da pista 10, primeira curva direita. Saída da EOL da transmissão Motiva, UPS 10, Taubaté. Transponder 5550, controle de Salvador em 120.8. Autorizou 360 Guarulhos, Abrezolo 10, decolada da E, na 10, da E, o Leda Mótiva, 5550-1208. Abrezolo 10 até Taubaté, ou 1161. Posição de reboque para posição 2. Macara passou, 1161. Salvador, bom dia, tá Mike Hotel Golf, estamos na remota 12, solicitando autorização de reboque para posição 2. C9207, eu falo. Hoje, solicitando autorização de reboque para a posição número 2. Sente, o Michael Del Golf foi instruído que aguardasse para o início do reboque. Ok, senhora, na guarda. Mike Hotel Golf, é a torre. Prossiga, senhora. Seguinte, fará o pushback inicialmente da aeronave e de modo a posicioná-la que não interfira caso a aeronave da 7 venha pedir o push, ok? Ok, senhora. Faça isso e aguarde para prosseguir com o reboque da mesma até a ponte 02. Ok, senhora. Posicionamento, portão 7, voo 9207. 9207, aguarde. Aguarde, 9207. Sol. Prossiga, senhora. confirma. A aeronave realizará o pushback agora no 07. A posição que o senhor se encontra interfere? Não, senhora. Nós estamos aqui entre a ponte 8 e a ponte número 9. Gente, então após finalizar o pushback, mantenha a posição aguardando, ok? Ok, senhora. No aguardo. Está autorizado o pushback, pode prosseguir. Puxa, 9207. Prossiga. Nós já possuímos nosso plano para Aracaju. Potum, sim, 3520, um minuto somente para a cópia. Ok, não se escuta, obrigado.